de azul. Nos olhos uma lágrima, volte amor. Como é possível um ano sem você? Só peço que me escreva, eu estou a te esperar. Um ano é um século, volte amor. É tão difícil viver sem ter você. Aquele dia com você.